O Bravo Chefe Serra, decolado aos 5-3. Aguarde transferência, Bravo Chefe Serra. Serra. Terra 1260, trip 5241. 2882-60, 5241, boa tarde. Salvador, minha 3-2-1 do Xané, ótima ponte de espera pronta. Xané, minha 3-2-1, está autorizado a alinhar, decolar pista 1-0, vento 180 graus, 08 nós. A linha decola de imediato, Xané, minha 3-2-1. Azul 6918, descida autorizada até 2500 pés sem restrições, ajuste 1015. 2500, liberada restrições 1095, azul 6918. 446, helicóptero próximo a Duna, 500 pés, vai estabilizar na final IRS Extension na torre 118-95, trip 5446. 118-95, obrigado, bom serviço aí, o trip. Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, direita para o norte, desce para 2000 pés, gol 883, direto. Gol 883, controle. 1-8-5. Confirmar a situação do passageiro, uma criança, sexo, a idade e o local na posição na posicionamento da aeronave. E também as características dos sintomas, gente, leu. Decolado ao 55, chega controle em 2018. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Xané, 321. Boa tarde, 21, sobe 320 na saída Arbor Vigilância. É 321. 320 na Arbor Vigilância. 321. Boa noite, 83, informa. É um bebê de 2 meses. O nome é Aésio Alfa Eco Zulu e Antioquia Júnior Clementino Pereira. Ele nasceu em Capê, na Paraíba, no dia 11/3 deste ano, 11 de março de 2013. No nascimento teve secreção e no momento precisa de mais alguns dados. Por enquanto. enquanto não. O 883 será repassado aqui ao pessoal de solo. Obrigado pelas informações. Será dado toda prioridade na aproximação do aeronave. Muito obrigado. Para você, Serra, frequência livre. Pode chamar novamente? Seu nome é 1500? Yank Mike? Sim, 1500, Yank Mike. Ok, mantendo no 1500, vai ingressar no corredor Interlagos. Você pode ingressando nesse corredor novembro, Yank Mike? É, pode ingressar, Yank Mike. Azul 6918, aeronave helicóptero próximo à posição Duna, mantendo, reparando aqui, até a máxima de 600 pés. Desce para 2000, 1015 autorizado, LS. 2015, tirou DLS, notificado 6918, agilizado. Agilizando a medida do possível, se tiver condições, autorizado, Simbra. É, obrigado. Qual a possibilidade de voar Elefa por 6321, do Xané? 321? Proje Elefa, autoriza? Inicialmente autorizado direto Arbor. Arbor, presente. E o voo na 966, passe a 1500. 966, 370, voa Puca da presente. 370, voa Puca da presente. Velocidade abaixo do 00, do voo 983. Tá mantendo quanto agora, 983? Tá em 300 e a redução para 250. Depois aqui, por gentileza, 983, mantém a presente por ano. Reduzindo, 883. Moito, controle? Ah, escuta, era nós. Ok, infelizmente a aeronave que está atrás, com uma emergência médica, ela está com velocidade muito grande e eu vou precisar que o senhor descontinue a aproximação. Curva esquerda sobre vetor na Pura Norte, o 698. Vetor esquerda para Norte, 698. No 883, tem condições de tomar da presente a proa de Duna e completar a final? Ainda não. Ok, reporta quando pronto. Certo. De 5627 para o táxi, está com 63 a bordo. 3 horas, Recife. 5627, táxi autorizado em frente, pátio 1 no Índia, pausa de espera 1 a 0, 1 1 1 8 9 5, ajuste 1 a 0, 1 1 5. Seguindo, Fokker 100 da Ocean Air. Autorizado do táxi a pátio, em frente, pátio Índia 118 9 5, ponto espera, desolvo Fokker 100 à frente. Xenia 6327, está pronto para o táxi, 92 POB, alterna Brasília, 3 horas e 40. Autoriza o táxi, 6327, direita via Índia, ponto de espera 11895, ajuste 10. Via Índia, 118.5, 16327. Ô, Tsola, boa tarde, o TF5446 livrou. Está realmente muito veloz, né, 99. Ok, obrigado. Uma criança de 2 meses passando mal. Não, tudo bem, pediu para acelerar, depois deu outra proa. É que realmente eu pensei que daria, pelos meus planos aqui, realmente daria para aproximar a aeronave primeiro, mas as duas ficaram muito próximas. Aprovando o dono, nós, 23. 83, 2000 pés, autorizado, LS 1500. 2500, nós, 23. Estimativo, repórter estabilizado. Repórter, nós, 23. 6321, voa Elefa. Elefa está presente, 6321. Está ingressando o corredor Interlagos, já está batendo na rua, Yank Mike. Yank Mike, mantendo a minha escuta. Yank Mike. Salvador, Xenia 6327. Pode passar a luz, decorar 201 no controle 2018. Corro. Xenia 6327, está autorizado a alinhar e decolar, piso 90, vento no 0 graus, 06. Ciente autorizado, linha de decolar, Xenia 6327. Corredor AC, 1000 pés, até o farol da barra. Até o farol da barra, 1000 pés. Tô. Azul 6998, com curva esquerda, voa na proa 220, 220. Esquerda pro 220, azul 698. Puxando M321, não chama Recife agora, 1288, alterna 1260. Afirma? Delta 3155, entramos em contato com a companhia, da mesma forma que vocês vão entrar em contato com a IS aí pra saber o que foi. Já foi transmitido a essa CHG há mais de 20 minutos atrás. Delta 3155, acabou de chegar a CHG, pronto, copy? Afirma. Autorizado Guarulhos 340, Upper Zulum 10, primeira aerovia, decola da 10, curva direita, Tael Leda Motiva 1208, acena 5074. Autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 340, via Pesulu 10, Bride, via Pesulu 9BHZ, decola 10, direita, da Euleda Motiva, 208, controle 5074, transponder 3155. Eu 3155, correto, chão para o estacionamento. Vamos lá. Ok, Mike, voa rotatória, chama a torre 118-95. 895, grato, com controle ATPS. Chilema é 327, decolado ao 03, controle 20 de Smolvito. 1208, Chilema é 327. Salvador, o Chilema é 627. 327, voa da El da presente, sobe 240. Da El para 240, 327. Passarei do 2231, voa ITAP, descendo até o 050. Presente, TAP, descendo para 050, passarei do 2231. Gol 1966, chama Recife no 26.85, alterna 12545 no 966. 2685, 2545, obrigado. Azul 698, reassume pro de Duna, autorizado LS. Pode dar na 3ADLS, 699. Mike, Mike, mantendo 1500 pés, aguarde coordenação e controle. Voador, boa tarde, cenário 6314, informação, Tango 360, Petrolina, tá pronto pra copa. Cenário 6314, autorizado Petrolina, nível 340, Upper Zulu 20, decola da 10, curva esquerda, Momo Flock, controle 1208, aciona 5122. 340 autorizado para turbina, 20 direto, decola da 90 com curva esquerda após, moto forte a saída 208, controle 5122, transponder 6314. Afirma correto, chama para o chamego equipamento. Valeu. Solo Salvador, boa tarde, algum 1097, ciente da Tango, autorização com o fim. 1097, autorizado com o fim, nível 360, aviário Zulu 21, decola da 10, curva direita, arbora, elefa, 1208, controle, transponder 5115. Direto sinal 97, reporte na curta. Reporte na curta, tá vendo aí que vai. Corre, papá Romeu, papá, papá Mike. Aumento, qual é a posição? 4. Sim. 3155, pronto para puxar acionamento por 5. Portão, chamou? Sim, ativo 3155, está pronto para puxar acionamento por 5. Autorizado, portão 5, 3155, chama táxi. Chama lá. Para pushback acionamento azul 4118, portão 8. Azul 4118, portão 8, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi 4118. Reporte rei, detectando o... A prova da rotatória, Romeu, papá, papá, mãe. Ok, dá presente então, curva pela direita para interceptar a proa 281, papá, mãe. Somente pronto para iniciar ou ainda falta alguma coisa? Já tem 3155. Falta alguma coisa para iniciar o pushback ou tá totalmente pronto? Negativo, já estava até iniciando. Paciente, então inicia. 95 azul 698. Torre 295 azul 698. Controle Oceanair, solicito 6327, solicito com o final 180. 180, aguardo autorização. Boa tarde, voo 1620, frente da Tango. Voo 620, resquício autorizado, nível 370, pelo isque 58. Decola da 110, curva esquerda, fuga, direção Aracaju, 1208, acendo 5127. 1883, informo tráfego com esquerda. Não interfere que você pôs, vamos para a pasta 28. Graças, informação 983. E o Papa Mike Hank recepção 281, corredor Interlagos, número 10. Papa Mike, foi na proa da rotatória. Papa Mike, reporte interceptando o eixo da 17. Proa rotatória, Papa Mike interceptando o eixo da 17, Papa Mike. É do portão meia dúzia. Ajuste 10 no 5. Aqui autorizado até através do portão 612 1-0 no 5, ajuste do 4-1-1-8. Novembro em Quebec. Afirmativo, Lili Pulse, 1-7, vento 90 graus, 0-9. Lili Pulse, Novembro em Quebec. Papapapa Mike, dependente de autoridade, sinal 1-7, corte na curva. Para a gente, sinal 1-7, corte na curva final, Papa Mike. O trip 5627 pode aliar? Negativo, mantém o forte zero, 5627. Passou travando a 99. 6998, continua por cima, favor da autorização. Continuar na 99. Está prosseguindo para o 01. Ah, então afirmativo. Nada. Tem o 6998? Continuar na 6998. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 0-6. Livre pouso, 1-9-9. Pico, vai dar 0-9. Vai dar 0-9 e aguarde. Tá vendo bem aqui, Mike? Solo 1-0, estou autorizado backtrack e segue para o patch 4. Estou autorizado, táxi via pista, poste livrando, não vem bem aqui, Mike. 0-9, confirme, o senhor vai ficar onde exatamente? Autorizado de receptar o LAC, passarelo 2260. 360 na presente posição, a gente recepta sinal da 1-0, Papa Mike. Bota. Seguinte, é, sinal 1-7, corte na curva. Nós estamos solicitando 1-360 na presente posição aqui, a gente recepta 10, autorizado. Curva esquerda direita, está autorizado, Papa Mike. Direita, Mike. P5627, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém, 1-2-5. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, Brasil. Como é que você conhece o estacionar? Lá? Boa da tela, ponto de espera 1-1-8-9-5. segue o trânsito. Ops, espera 1-1-8-9-5 azul 4-1-1-8. Salve Salvador, voa azul 69-1-8. Azul 69-1-8, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 69-1-8. Página 5627. Acertando lá que passaria 2-2-3-1. Papá Mike, confirme intenções de pátio? Pátio 4. Entendi que o senhor quer pousar na 10 e prosseguir pro pátio 4, é isso mesmo que eu entendi? Ah, 17, senhor, perdão. É, na pista 17 para pouso na pátio 4, correção. Na proa rotatória, guarda a transferência. O Embraer da Azul, retaguarda, autorizado, puxa, chama táxi. Bom, o Embraer da Azul, autorizado, chamará para o táxi, gol 097. DD31, continua a aproximação, reporte interno, 30 pontos, baixado, travado. Quer continuar a aproximação, reporte abaixado, checado, 2-2-3. VIP 5627, decolagem 03, controle 20, cima 8. 208. Salvador, tá? 55, mantém ponto de espera. Salvador, trip 5627. 5627, sobe 190, voa pouca, vigilância. É, solicita como será o nível 170, por gentileza. Aguarda autorização, 70. Solo controlado, Papa Mike. Papa Mike, solo 1-4. Nível direito, frequência livre estacionária. É 2-2-3-1 no check trem. Baixar, checar, senhor. Nível pouso, piso 9-0, vento 9-0 graus, a menos. Nível pouso lá no 0, passar 2-2-3-1. Que é rotatória, chama a torre agora 118-95 e Yankee Zulu Gol. Chama a torre, 118-95, graças, boa tarde. Boa tarde. Salvador, é o Papatango Yankee Zulu Gol. E o Papatango Yankee Zulu Gol. Na vertical da rotatória, então é Pouso, Salvador, parte do Graia, Bahia. O Yankee Zulu Golf prossegue final 1-7, o curso será na pista, após liberará para o pátio 4. Segue para a final da 1-7, inicialmente para a pista e após para o pátio do Graero, o Papatango Yankee Zulu Golf. 4-9. 7 táxi em frente, como número 3, ponto de espera da 011-1895, ajuste o 0096. Em frente, como número 3, no ponto de espera, estou em 118-95, ajuste 1016, igual 1097. 1-1-9. Vai livrar a direita e vai chamar o solo 217. 1-2-1-9. 219, ok. Sou Salvador, azul 4-1-1-8, ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 4-1-1-8, mantém ponto de espera. Mantendo ponto de espera, 4-1-1-8. Devido à decolagem, piso 0, vento 200 graus, 079. Tem autorizado a decolagem, 3,5. Passeio 2231, Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 2231. Remota 4, pátio 3. 7, remota 4, pátio 3. 60, uma boa tarde, informação é Tango, vai atingir 150. 3560, boa tarde, autorizado de chegada a Mari, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 1-0 no meia. 1-0 no meia, desce e mantém 3000 pés na chegada, via chegada a Mari, então é 3560. Salvador, é possível voar ITAP para editar a formação? Está 3560? Autorizado. Livre ITAP, 3560. Torre o Papatangue Yankee do Golfo, ingressa na final da 17. Yankee do Golfo, livre pouso, pistão 97, o vento no 80 graus, 079. Livre pouso, Golfo. Siga. Qual é o nosso número para pouso? Número 1. Obrigado. Vamos. Podemos ao externo, para o externo, aqui tem coisa que está totalmente resolvida. 097 mantém ponto. 1097 mantém ponto de pé. Mantém. Boa tarde, Salvador. Boa tarde. 3155 da passa no meio 510, Sergio Daniel. 3155, suba ao 340, vigilante. 340, 3155. Gostaria voarmos a presente, Daniel? Pesado da El, 3155. Controle Salvador, o trip 5627, câmbio. Prossiga. Ok, está autorizado o nível 150 para o trip 5627. Poderá com o Recife lá de instante. Pois não, pode voar direto Aracaju da presente para agilizar. Vou coordenar, aguarde só um instante. Obrigado. O Golf, Salas 2-1, no livre à direita, frequência livre estacionar. PP5627 autorizado, nível final 150 e está livre voar a Caju. 150, voando Aracaju, trip 5627, obrigado. Sim, mantém o 90, gol 9097. Portão 2 autorizado, chama a taxa. Livre pro estacionamento no 2 ou chamei a 3 ou no 4. Azul 41918, decolado 222, controle 20.8. Controle 208, azul 41118, bom. 2231, top copy. Nota pra copy. Passarei 2231, autorizado barreira, nível 1180, direto para TAP, Whisky 42, Lapa. Decolado 10, curva de esquerda, Momo Vatap. 1208, aciona 5134. 0 azul, 4 da noite. Autorizado nível 180, decola da 10, com curva à direita, Momo, Vatap, Whisky 42, 5134 transponder e controle 208, 2231. 2231, passaria a primeira curva à esquerda. Afirmativo, decola da 10, curva à esquerda, 2231. Correto, chão, pois pega essa na mesa. Chamaremos para o pushback acionamento. Confirma o ajuste por 3560, senhor? Ajuste 10, 16. Gente, 10, 16, 3560. Cinco, 487, qual a prova que tá mantendo? 1 ou 2 0. Só quer que reduza? O senhor passou à esquerda de Duna, tá agora meia milha à esquerda do curso. Tem condições de interceptar e completar o LS? Não sei, estamos na prova aqui do passo do externo. Aqui tá efetuando alguns revistas aqui, algumas informações. Ah, ok, ciente. Bom, estabilizado. Tá agora uma mini meia do externo. Tá estabilizando agora, interceptando o localizador. Ok, complete final ILS, X-Ray, torre 1895. 1895, bom. Torre Salvador, 35487, estabilizado. Trip 5487, continua a aproximação, guardando a autorização. Guarda. Controle azul 4198. 97, decolado 225, controle 20.8. 208, manda bem, obrigado. Clipe 5487, check trem. Faixa travada. Clipe 5487, livre pouso, piso 0, vento 190 graus, 079. Vamos tráfego à sua esquerda, estamos sem 10. É o helicóptero, não interfere com o seu pouso. 7487. Perfeito. Salvador, voo 9097, decolou passando 2000. Bono 097, suba ao nível 360, sai da árvore. Sai da árvore, sai pro nível 360, gol 9097. 3155, após o desvio, voe direto, bridge. Chame agora o centro, frequência 125, na alterna 13325. Ciente, após desvio, voa direto do bridge, agora com Recife 3175, boa noite. Boa. Índia, pode esperar 1985, ajuste no 096. Livre táxi, repasse, que eu ponto espera da 10, torre 1895, ajuste a 10, 16, ou 63, 14. Solo aos 27, livre direito, no som 21 decimal 9. Solo 35487, levando. Trip 5487, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Do ILS, ETA, reporte localizador. Após ETAP 2000, autorizado ILS, reporta no lote TAM 3560, com no 0 no 6. Derivan Elefa, o gol 9097. Obrigado, Elefa. 4118, passa 160, chame Recife na frequência 1288, alterno 260. Recife 288, 260, azul 4118, boa. 4, ponto espera da 10, pronto. Xelé 63 no 4, autorizado alinhar e decolar, piso no 0, vento 1, lambda 0 grau, 0 menos. Alinha e decola na 10, ou Xelé 63 no 4. Xelé 63, 1-4, decolar 2-3-0, controle 1-2-0, decimal 8. Controle 2-0, decimal 8, ou Xelé 63, 1-4, boa. Controle Salvador, boa tarde, ou Xelé 63, 1-4, Momo Flock passando 1.800 pés. Xelé 6314, contato radar, saída Momo, subo 340. Saída Momo, acendendo ao 340, Xelé 6314. Decola da 10, curva direita, da Elvo Leda Motiva, 1208, controle, transpondo 5141. Salvador, o gol 1620, tá 03, ponto, é puxa, será? 69, acena a identificação. 6-2-0. Alfa, autorizado para Barulho, 360, da FIA, Zulu 10. Decola da 10 com curva direita da El Leda Mota, transponder 5141 e o controle 208. Motiva, ótima posição. Motiva, sim. Correto, chão para os BF para mim. Embora na Gol, 169. Salvador, boa tarde, é 3217, com a informação em uniforme, está no 06, autorização, 360, confim. 3217, confim, autorizado, 360, eu fiz o Lujão, decola 90, curva direita, arbore, lefa, 1208, controle, transponder 5124. T3217, autorizado com fim 360, pela Zulu 21, decola da 10 com curva direita, arbor elétrico, 1208, controle 5124, transporte, T3217. T3217, correto, chão, puxa, pega essa na mesa. Vai lá, 3217. 8318, alterno 26-0. 2880, uma boa tarde. Salvador Ocha 6304, está presente e solicita, se possível, pro de Cogbo. Aguarde. Certo, questão 35627, chame Recife. Recife, frequência 12685, alterna Aracaju 1203. IP 5627. Chame Recife 12685, alterna Aracaju 1203. No localizador estabilizado, TAN 3560, controle. TAN 3560, Liga LF, chame Torre 11895. 1895, 3560, até a volta. Oi, Salvador. Boa tarde, TAN 3560. Uma milha do Índia Serra baixou, travou o visual. TAN 3560, livre pouso, pistão a zero, vento no 90 graus, 0 menos. Sente, livre pouso não no zero, TAN 3560. A6210, desça para o nível 080 após desvios projetados. 080 após desvios projetados. Tente informar o tráfego à sua esquerda, no helicóptero da polícia, efetuando alguns testes, mantendo sem pés, não interfere com a sua aproximação. Ciente do tráfego não visual, TAN 3560. Com o Mini 16, com o 620. Falou, 3217 no 06, pushback acionamento. 3217, meia dúzia autorizado, chama ataque. Chama ataque, seu 3217. Nero 6210, desça para nível 050. 050, Oxinero 6210. Boa tarde, gol no 620, não pode esperar, tá? O 0 tá pronto. Gol no 620, ali mantém, cabeceiro 1-0. Ali mantém no 0, gol no 620. É 3560, solo ao 37, agora solo 21 de Simonac. 219, boa, tá? 3560. 219, 3560. Solo Salvador, tá? 3560, uma boa tarde. 3560, boa tarde, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette pro 03, então 3560. Azul 4206, fazer desvio, proditado, testa para o nível 050. Para o solo. Gol 1883. Autorizado Galeão, nível 400, direto. Decola da 1-0, curva direita da El Leda Motiva, 1208, aciona 5142. Ouvi o transponder. 883, confirmando, ouvi o transponder. 1883, eu falo. Transponder. Correto, chama o feedback sonoro. Meia dois um zero, reduza para 210, nosso. Reduzir 210, será 6210. Xenema 314, chame centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Centro 12685, alterna 12545, Xenema 6314, boa. Quando pronto, agitado 1-0 no meio, 3217. Desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no meio. 4.000 no 869. Controle Salvador, gol na 620, boa. Gol 620, boa tarde, contato radar, você é da PUCA. PUCA na 620. Boa tarde, já tá 3217, tá aproximando o ponto zero. Ah, pronto. 3217, tô ligado, alinhar, decolar, 1-0, vento 200 graus, 0 menos. Eu decolo no zero, tá 3217. Matango, November, Oscar Hotel, prossiga. Uno 869, após pelo, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meia, reporte localizador livre LS. 2000, reporte LS 869. É, 6210, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meia, reporte localizador. Após ETAP, 2000, 0 no meia, reporte localizador. Autorizado pushback acionamento, parte 3, chama táxi. Autorizado, fazendo táxi 2, chega. Controle 120.8. Controle 120.8, tá 3217. Boa tarde, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, tá 3217, saída Arbor. Tá 3217, contato radar, saída Arbor, suba 360. Sensual 360, é possível para o Diarbor, tá 3267. Meio pro de árvore. Pós 2000 árvores, tá 3267. Livre LS, chama em torre 1895. 1895, boa tarde. Boa. É, boa tarde, na sua escuta agora, é o Bono 869 a 3 milhas de Índia Serra. Bono 869, continuando a estimação, ponte externo tem checado. Voltaremos. Gente, o Papagolfo, acionando o código 0231, 9500 pés, ajuste 10 no meia, reporte rotatória. Alterna Brasília. Qual é o B? 68. Faz autorização. autorizado fazer ajuste de zona, parte 1 no Índia, ponto de espera 11895, ajuste de zona no meio. November Oscar Hotel, frequência livre, coordenação, suplente, confirmo que você chama de pouso em Feira de Santana. Gente, frequência livre para coordenação com pouso hotel. Controle, eu estou passando direto para o Zulu. Tendo Zulu sendo identificação, vai na proa de Amã para chegada Amã, chama para descida. Tá na proa de Amã, chegada Amã, tá no hotel, Zulu. Desce até o 080, tá com Zulu? Até o 080. Localizador 6200. Xenai 6210, Livre LS, Xime Torre 11895. Torre 295, Xenai 6210. Salvador, boa, Xenai 6210. Xenai 6210, continua a aproximação, reporte marcador externo, tem checado. Continua no marcador, 6210. 5254, 5254, na 6210. Boa tarde. Controle Salvador, está 3217. Prossiga. Possível coordenar com o Recife, é pro de Opu. Delta, uniforme Delta. Aguarde. Obrigado. Ok, pra torre. Chute, Guardião 17. Aguarde, eu tenho mais um tráfego pousando e mais um passando externo. Aguarde autorização para deslocar do PAT 4 para o PAT 3. Mantenha o ponto de espera da 17, aguardando a autorização, guardião 07. Passa a travada, via 207. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Chile 610. Aguarde. Solo 869, solo 50, livre à direita. Chile solo 21 desse mamão, mas livrando por gentileza. 219, livrando agora. Solo, boa tarde, livrando na sua escuta no 869. 869, Alfa Juliette, Cordão 1. Alfa Juliette, para? Corrigindo, o gol no 869 ingressa na Alfa e mantém-se da Juliette. Mantém-se da Juliette, 869. E deixamos agora o centro Recife, frequência 125. Correção, frequência 128, decimal 8, alterna 1260. 288, alterno 260, tá 3217, boa tarde. Pronto. Sou no Índia, ponto 0895, boa tarde, bom trabalho, ponto 9 de semana, 1969. Zulu. 880. Gente, guardião 7, mantenha a posição. Seu Papa Golf. Para completar ele, X-Way, confirme. Suba inicialmente para 2500 pés, ajustado 1016, 10 no meia, vai na proa de Dona, final ele é X-Way, seu Papa Golf. 1869, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 869.